2, 3, ponto espera, pronto. Frio 2223, a linha decola, Cipula 0, Ventura 90 graus, 029. A linha decola, passaria 2223. Para 92, desce via para 2000 pés, ajuste 1014, está autorizado o ILS, reporte estabilizado. Vou para 2000 pés, 1014, reporte estabilizado, vamos por 90. Três, dois, três, vírgula, três, quatro, um, curso Salvador, em 1198. Seu 98, muito obrigado e bom dia. Salvador, bom dia. Passarelo 2223, decolou, cadê seu esposo? Passarelo 2223, contato radar do Colégio Estuda Via Árvore, cumprindo a instrução superior da saída para o nível 180. Inicialmente a linha mantém cabeceiro no zero. Autorizada a linha mantém cabeceiro no zero, gol 759. Tem condições para a instrução superior da saída? Afirmativo, senhor. Pronto. Parece autorizado com vaga presente direita projeto. Está presente a árvore. Após o fixo ar, está autorizado direto. 759, conforme instruções do controle, após decolagem, mantenha a proa até 3 mil pés. E após decolagem, mantenha a proa até 3 mil pés. Gol 1759, confirma de autorizado decolagem. Confirmo, gol 1759, autorizado decolagem, piscina 0, vento 1, 80 graus, 109. E decolagem, piscina 0, mantenha a proa decolagem até 3 mil pés. Gol 1759. Salvador, muito bom dia, Bruno 092, um curto localizador. Bruno 092, continua a aproximação, aguardando pista livre, ajuste o altímetro no 014. Está aguardando, 092. Bom dia, contato radar na decolagem, mantenha a proa até 3000, após estar autorizado curvar à direita para o auxílio e ascensão para o nível 3000. Ok, até 3000 mantém proa, após 3000 curva à direita para o auxílio, subindo para 3000, agora no 7000. Sala 4-0, libero primeiro direito, chamo Sala Salvador 1, 2, 1, 1, 9, 9. Direito 3, 1, 9. Vocês estão autorizados a usar na 3 de Alefa? Sete cinco nove, Sam Recife, 1, 2, 5, Decima 1. 234, decolado, 247 em controle, 1 na decimal 8, com voo. 19-8, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, azul 4234. O 4224, contato radar na decolagem, sub mantenha, nível de voo 350, passando 2 mil pés, voejamos. Ok, 350, passa 2 mil pés, voejamos, o azul 4234. Chame Recife aí no 2000 edição, já lhe solicite, bom voo. Muito obrigado, até a próxima. Tato 234, sobre a restrita nível de voo 330. 330, azul 4234, solicita final 330. Thank you. Espero dar no zero. Nave, linha decolada 1-0, vento 2-1-0 graus com 8 nós. Autorizado, linha decolada 1-0, gol no 649. Torre, muito bom dia, azul 2783, ponto de 0-0, pronto. Azul 273, ali mantém 1-0. Ali mantém 2783. Controle Salvador, Controle 234. É, por gentileza, a gente pode voar direto para Aracaju para evitar as formações aqui sobre Jabo? Somente o livro de desvio aguarda a coordenação com o centro. Obrigado. Olhou 19 decimal 8, bom voo. 19 8, bom dia. Salvador, bom dia, voo no 649. Voo no 649, contato Ronaldo, decolagem, subir, mantenha nível de voo 360, passando 2 mil pés, voo e lida. 2 mil lida, subindo 3 mil reais. Passo 234 na Prua de Aracaju, suba restrito, nível de voo 310. Restrito 310 na Prua de Aracaju, 4234. 73, decolado ao 53, chão controle 1, nave decimal 8, bom voo. 19-8, controle, azul 2783, bom dia. Controle Salvador, bom dia, azul 2783. Está passando 1.100 pés no perfil da árvore. Azul 2783, contato radar na decolagem, ele mantém nível de voo 200, passando 2.000 pés, autorizado voar direto elefa. Na saída após 2.000 pés, direto elefa, o azul 2783. Gente, acho que permanente do controle. Azul 4234, Recife em 126, decimal 85. 2685, 4234, pode ser. Aguarde. Aguarde, amor. Salvador, bom dia, Azul, Mazeno, 69. Bom, ao hotel, voando direto para o ônibus. Voleve 169, acende identificação do T4 mil pés na prova de bonfe, ajustado 1905. A prova de bonfe, então, deve para 4.000, mas 1.000. É o meu gosto, foi 1995. É de boa, galera, uma boa. E Papa Romeu, até uma boa. Siga. Passando o picasso agora, sobrevoo, vai se centrar no coco. Passada do eixo da pista. Gente, intenção é seguir via litoral? Se possível, cruza o aeródromo, passa do Arnaz. Gente, reporte a uma milha para o cruzamento até o meu golfe. Reportará para cruzamento até o meu golfe. Já está visual com o aeródromo para cruzamento. Então, o meu Golf é autorizado o cruzamento, reporte livrando. Reportará livrando até o meu Golf. Chamar minha 312, bom dia, sendo identificação, deixa nível de voo 050 via chegada a Mari, número 2 na aproximação. Cruzando agora o 810, após o da 17. Gente, avistado, mantenha a nossa escuta, aguarde transferência para o controle. Vai manter a escuta até o meu golfe. Até o meu golfe, afasta quantas milhas? Ainda não sei, senhor, é um acidente na estrada do coco, mas vai manter afastado do eixo da 10. Ok, ciente, por enquanto na nossa escuta, aguarde transferência para o controle. Ele vai manter a escuta aguardando o golfe. computador fica no local do acidente? Estou procurando, mas vai ser nessa região. Ok, então nessa região, na nossa escuta permanente. Hotel Romeo Golf, chame para livrar o setor. Tem, mas tem escuta permanente, Hotel Romeo Golf. Avião número 9, tem condições de voar do interceptar? Você não foi copiado. Você tem condições de voar na parede do interceptar por seu localizador? Vai ser voando mais de 100 graus, eu acho que não é adequado. Possível seguir no procedimento? Frente, o avião número 9169, desça para 2000 pés, ajustado no 095, e autorizado o final do procedimento, ele é executado da pista 2, reposto no localizador. Vai seguir então daqui agora para pelo Duna, deve fazer o seu verizinho, segundo para trás para militar. 3783, chame Recife, na frequência no 2000.0. E o Otávio Magor está livrando a região, retorne em Mar. Gente, reporte quanto final para Rimar, Otávio Magor. Reportar a curta final, Otávio Magor. Salvador. Frente Salvador 190 graus com 09, altimetro no 015, a parte controlada da RMA. Chame Recife, na frequência 2000. Prossiga. Vai fazer um sobrevoo no Pituaçu, no viaduto da Pitoliá. Gerente da presença, siga para o setor sul, agilizando até o meu gol, chama para cruzamento através da 10. Ele vai agilizar para cruzamento até o meu gol. Salão 3604, bom dia, sem identificação. Autorizado desde da 4.6, via chegada bom, se ajustado no 095. Me desvio, estão 3304, após desvio autorizado, voa na proa de Pio. Cruzou o eixo, no zero. Gente, agora transferência para o controle. Guarda transferência, Golf. Toma Golf, chama controle 119, decimal 8, bom Golf. Toma controle, já retorno. Então, meu Golf, prossiga. Cruzou, estão no zero. Sobrevoo é Pituaçu. É próximo à pinta da guia. Gente, manda sobrevoo visual e na pista permanente do controle. Escuta permanente, até o meu Golf. A 312 vai seguir passando da Azul, lá com o 90 passando do Duna agora, com o 970 graus de velocidade indicada. Na 312, essa 12 está de velhas que você precisa da sua próxima localizadora, reduza para o 1709. Azul é 9169, corrigindo. Restou e agora em 198.95. Estou reduzindo só 900, Azul 9169. Estou aqui, bom dia, Azul 9169, LS, Campo Vista. Dia Azul 9169, pouso autorizado pistão no zero, ventuno na 0 graus, como 0 9, altímetro no 0 no 5. Desde o pouso, Azul 9169. Você poderia confirmar o vento para a Azul 9069? 190 graus, com 09. 190, 190, obrigado. Ela é 312 completo, se emitou em 1.95. Completo, 2.95. Bom dia, prossiga. Romeu, Romeu, Romeu, Golfo, autorizado finalmente para o táxi. 312, continue aproximando para o número 2 para pouso. Seguinte, seguindo o número 2, 63127. Navio no 69, no solo 17, livre à direita, chame solo 121, decimal 9. 121, pouso autorizado, pistão no 0, vento 180 graus, pouso 09, altímetro no 0, no 5. Pouso autorizado no 0, desça 2000 pés, autorizado o final do procedimento ILS 8, reposto no localizador. Desça 2000 pés, autorizado ILS 8, informarei do localizador, tá? 3304. 3312, no solo ao 19, livre à direita, chame solo 121, decimal 9. Encerrando o voo, sim. Está encerrando, sobrevoo, retorno, imagem. Está autorizado o ar hoje da pista, reposta no zero cruzamento, voo até o meu gosto. Autorizado o cruzamento, reportará visual com o Edmar até o meu gosto. Meu gosto, chame T1 no 8, 9, 5. A chamar a torre, tá, meu gosto. também, Hotel Romeu Golf. Papai Romeu, Hotel Romeu Golf. Papai Romeu, até o meu Golf já cruzou a 1-0. Vai manter sobrevoo na região da RMA. Gente, mantendo a nossa escuta. Escuta permanente. Golf, altímetro no 0 no 5, livre taxa para ingresso no 7. Livre ingresso, é partilhado e pronto. Sandri 304, complexo em torno 1 no número decimal 95. Torre Salvador, azul 2796, ponto espera próximo. Azul 2796, linha decola separada. Afirmativo. Autorizada a linha decolar 1-0, vento 1-0 graus, como 0 nasce. Linha decola azul 2796. Salvador, Elsa 3304, 2 direito, 3304, é parte externa. Na azul, vai ser fácil. Passou externo, baixo travado, tá 3304. 3304, vento 190 graus, como 0 nas, altímetro no 0 no 5, aguarde pista livre. Isso. A gente mantém a posição alinhada no 7. 04, pouso autorizado, pistão no 0, ventona 90 graus, cono 09, altímetro no 05. Autorizado, pouso, tá 3304. Azul 2796, decolado aos 2 mechas, controle 1, 9 decimal 8, bom voo. Não, muito obrigado. Controle azul 2796. Azul 2796, contato a rana decolagem, submantém nível de voo no 70, passando 2000 pés, voo direto Conde. Sessão no 70, após 2000 direto Conde 2796. Livre decolar down no 7, vento 1 no 90 graus, com no 09, altímetro no 0 no 5. Nossa, 304 no solo 27, livre à direita, chão em solo 121 no decimal 9. Direita 1209, da 3304. Tá com o meu Golf, vai retornar em imagem, já tá visual, na final. Frente, vento solador 180 graus, com no 09, altímetro no 0, no 5, a parte solo controlada. Passar na solo controlada, até o melhor. Golf, decolado aos 28, controle 1, 9, decimal 8, bom voo. É Golf, boa tarde, bom dia, galera. Bom dia, papá, Romeu, Golf.